Gosto de ficar te olhando, passo o tempo imaginando teu modo de amar. Toda vez que eu te vejo, eu te quero e te desejo, não dá pra disfarçar. Eu preciso dar um jeito nessa paixão guardada dentro do meu peito. Tenho amor demais pra dar. Se mede em tempo desejo, não dá pra controlar. Mesmo longe ainda te vejo, você tem que voltar. Que saudade do beijo gostoso, daqueles momentos onde tudo era só sentimentos, delírios de amor. O coração que manda no corpo é a tentação. O que é da terra, o mar não vai levar. O que é do mundo é pra juntar. E uma noite a mais pra te mostrar como ainda te amo. Desatino. Sempre foi assim, uma paixão que não tem fim. Mas um e um não são três. A gente tem nossas leis. É relaxar, deixar rolar.